Com o coração quebrantado, o teu perdão é com. possam olhar para você e dizer para você que você é alguém caído, alguém prostituído. O Senhor, o Yahvé, olhou para você e disse: você tem valor para mim.